Operadora Azul 4007. Salvador Azul 4007. Torre Salvador, muito bom dia, Azul 4007. Bom dia, Azul 4007. Confirma o nível solicitado para Rio de Janeiro. Confirmado 380. 380, aguarde cópia. Formo. Estão no 7 em 11. Estão no 7, aguardando 4007. Azul 4007. Azul 4007, prosseguir. Poderia confirmar a subida prevista? Subida da 17 da Eldiné, Apuri 50. Da Eldiné, Apuri 50, 4007. Correção, Azul 4007, copia. Firmo. Azul 4007, está autorizado para RJ, Sierra Bravo Romeo Juliette. O número voo 380, via Upper Whiskey 50, decola da pista 17, com curva à direita após a decolagem, na saída da El, transição de Né, transponder 5073 e a frequência do controle 119.35. Sente autorizado Rio de Janeiro, nível de voo 380, apenas que 50, decolando 197 com curva direita, saída da El, transição de Nero, transponder 5073 e o controle é 119.35 ou 4007. Fechamento correto, Azul 4007. O ajuste é 1014. Chame pronto para o Chimbeco Sono Messi. 1014-4007. Controle Salvador, muito bom dia, Diabai, até 9660. Até 9660, bom dia, aciona identificação, vou ir na proa do NDD Salvador. Procedimento previsto é o NDD da pista 197. Positivo, proa do NDD Salvador. Para início de descida, 9660. Deixa para o nível 030. Para 030. Vai ter 9660, contato radar 58 milhas, sudoeste de Salvador, vigilância radar. Salvador, azul 4007, ponto 08 para pushback e acionamento. 4007, está autorizado pushback e acionamento, chame para o táxi, formando, só relembrando a pista 17. Termo livre, pushback e acionamento, fora para o táxi, pista 97, 4007. Salvador, azul 4007 para o táxi com 93 a bordo, autonomia de 3h30, alternando Campinas. A bordo, 3h30, alternando Campinas, com azul 4007, táxi via pátio principal, depois vai ingressar na Taxi Lima, Mike, e vai reportar na Taxi Quebec. Irmão autorizado, táxi via pátio principal, Lima, Mike, informa na Quebec, 4007. Prefere táxi a via Lima após ingressar na pista? Seria melhor para após efetuar o beacon track? Positivo. Estou autorizado via Lima e ingressar na pista 1735, reporta alinhado na cabeceira 17. Sim, autorizado back track, parte da intersecção Lima, forma alinhada na pista 1747. Salvador, já vai ser a 9661, Lulu, pode ser a descrita. E desse mantém o nível 040, vai ter a 9661. 040, 2661. Golpe, a Baipé 9660 vai cruzando 035 para o 030. Possibilidade de uma base pela direita para a onda 7, já. Então, se o senhor deseja modificada presente, a geral de voo? Afirmativo, senhor. Estou modificado aos 14, desça para 1500 pés, ajuste 1014. É possível o senhor voar na proa 030 em condições visuais da presente? Para possibilitar o colégio no traço da 17? Afirmativo. Esquerda, proa 030. Vicente. Informe que após a decolagem após a decolagem vai manter proa até o nível de voo 040. Ativa após a decolagem, vai manter proa até o nível de voo 040 ou 4007. Maeta Azul 4007, está autorizada a decolagem da pista 17, o vento variável com 3 nós, ajuste 10014. Ciente, devo decolagem 4007. Decolado aos 40, mantém a proa e chama agora o controle em 119.35. Tomou um voo, bom dia. 435, obrigado. Visual com traço da Azul, decolando da 17. Afirmativo. Veja visual calódromo. Positivo, visual calódromo. Satisfator e frequência 1.8.612 para completar a aproximação do VFR. Positivo, grato, bom dia. Controle, voo azul 4.